Meu maior veneno é cumprir a porra da pena. Mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas. Vou zoar e tirar onda no palco como MC. Dali Capela é o bonde do Tony Country. Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom. Equilibrado, porém desequilibrado. Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção. Eu falo isso porque tem troca de tiros e uma bala perdida pode encontrar você. Virando a esquina, vejo uma forte neblina. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer. É embaçado ouvir pelo cruz do crime. Não quero mais viver nessa contramão. E nesse filme a bala não é de festim. Dependendo onde afetar, tu não levanta mais do chão. Produtor desse grande curta-metragem não forneceu o colete pra mim na cena atuar. Ficou difícil de encarar essa responsa. Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar. Dali Capela é o bonde do Tony Country. Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom. Equilibrado, porém desequilibrado. Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção. E como diz meu parceiro MC Careca, tu tem que ser braço forte, tem que ter disposição. E na antiga minha mãe deu um conselho: pra que isso, meu filho? Te dou um mundo melhor. Eu não ouvi e me sujeitei ao crime, e também aos seus regimes, não sou digno de dó. E o desgosto bateu forte na coroa. Seu filho na vida à toa, ela prefere morrer. Minha rainha te ama acima de tudo. E perante esse absurdo eu explico pra você. Na minha infância eu adorava adrenalina. Tudo que emocionasse, mexesse com o coração. E a brincadeira era andar pelos telhados, pular muros e barracos como polícia e ladrão. Era engraçado, eu me apegava na maldade. Ao invés de ser mocinho, queria ser o vilão. Tava na cara que não era boa coisa. Hoje estou diplomado com canudo de ladrão. Dali Capela é o bonde do Tony Country. Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom. Equilibrado, porém desequilibrado. Tu tem que ficar ligado, então dobra a atenção. E como diz meu parceiro MC Careca, tu tem que ser braço forte, tem que ter disposição. Essa você não esperava. DJRodJ.com, topfunk.net. Bota a cara pra tu ver.